Get off the road, young people. Freedom! Peace! We want freedom! Get them out of the way! Wait! We want freedom! We don't want martyrs, do we? We want freedom! We want peace! We want freedom! Now just do it quietly. We want freedom. No clubs, no clubs. Registro de voo, Elias Mixtapes. Aterrisso e arrisco, Planet of Apes. Evolução em retração, prepare o confronto. Comece a revolução, eis um mano morto. Realidade alternativa, mutante genético. Quem é o primata agora? Ser humano sintético, patético, cibernético, arrogância, sincrético, frenético. Olhe minha matança. We want freedom, we want peace. Olhe pra mim, não sou tudo o que sempre quis. O planeta é nosso, é nossa nova era. A dominação eu digo não, eu declaro guerra. Aprender com eles? Que idiotice. Os humanoides não passam de uma praga e devem ser destruídos. E ó, Antraz, a batalha do planeta dos macacos. Só queremos paz e liberdade, o direito de ter escolhas. Não trabalhar em condições horrendas, defiando nessa masmorra. Somos frutos de experiências malignas que não deram certo. Estamos à solta, nos reproduzimos sem nenhum critério. O instinto animal aflorado torna tudo por aqui mais primitivo. Apenas nos reunimos pra tomar território, assim agimos. O resultado não foi esperado, então arque com as consequências. Representamos o ódio presente nas parcelas da sua demência. Não sentimos a sua ausência, pelo contrário, estamos muito bem. Nos alimentando de seres humanos que tentam destruir o nosso harém. Fazemos os nossos rituais, não gostamos de interferência. Com várias cabeças aqui expostas pra intimidar qualquer insurgência. Ele falou, o humanoide, ele falou. Eu falei porque eu sei falar. Ele fala mesmo, um humanoide falante. Um humano falante cujo mundo foi virado de pernas pro ar. Saibam que sou um ser humano falante e pensante.